de ti. Ó minha alma, ao Senhor Jesus, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. É o Salvador Jesus que me ama, que me espera com amor. Com amor.